sable, balançable. Chegando pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda na algibeira. Um chico fininho, frio da Cantareira. Chico fininho, oh, Chico fininho, oh, Chico fininho, oh, Chico fininho. Ausências pela rua acima, depois de mais ajudo nas retretas. Curtindo uma trip de ruína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a malatina, ele é o maior da Cantareira. Estado da cidade. Canal 2 da Antena Web. Yeah. antigos chamam-lhe ralho, novos ricos são má sorte, é pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. força da mãe, ai, se

come on.